Doutor Luiz, o Gotô vai ser candidato, pré-candidato a prefeito paulistano? Não tenho dúvida, não existe nenhum impedimento, nem jurídico, nem financeiro, nem familiar, não existe nada, estou determinado, estou organizando minha vida, já estou vindo aqui várias vezes no mês em Paulistana e agora eu vou começar a organizar a minha vida para eu morar aqui. Entendeu? Ah, vai morar aqui agora? Tem que ser parceiro, é claro, quer dizer... Aos nossos anunciantes, Servitec Contabilidade, Cerâmica Construfácil, Gráfica Isídio, RCM Construções, Mega System, Hotel Paulistano, CDI Clínica Diagnóstico por Imagem, Hospital e Maternidade Petronila, Real Crédito, Zacarias Lanches, Gilvan Góes Academia, Madeireira Ferreira, Posto Mateus. O caso de eu estar em Teresina é porque eu estava ocupando o cargo majoritário lá, eu tenho que morar no lugar que eu trabalho, né? Está ocupando algum cargo no governo? Não. Não. Eu sou médico da maternidade Evangelina Rosa, obstetra da maternidade Evangelina Rosa. O governador vai apoiar o doutor Luiz como pré-candidato? Não, isso aí é uma questão que ele vai definir. Vai costurar, né? Eu não posso definir isso aí por ele, né? Eu sei que eu sou candidato. O Zé Dodô disse que ia ser candidato pelo PT, tem um rachapado por ele? Não tem problema, o Zé Dodô está no papel dele de querer ser candidato. E eu estou no meu papel do meu de querer ser candidato, tá certo? Então cada um está no seu papel de ser candidato. Acredito que essas duas candidaturas... Eu gostaria que tivesse 10. Muito mais cabra, mais cabrito. Entendeu? Eu tenho pesquisa na mão, estou com tudo organizado direitinho. Nós vamos ganhar, pode ter o candidato que for, nós vamos ganhar. Pode ter certeza. Nós vamos ganhar, vamos.